Santana. Eita canção, essa é a pedida da galera. Minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Sem motivos pra sorrir, é o que eu sinto quando você não está aqui. E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim. Que perturbe, não quer sair. Porque você me deixa só, sem céu pra colorir, sem flores pra florir. Meus dias são de dor e aflição. Quando você chorou, eu chorei também. A dor de te perder não nos fez bem. As redes sociais, @SauloShow-DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas diga agora e depois esquece. Olha, tu não me merece, mas o jogo virou. Eu tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando pra seu coração, você prepara que hoje à noite eu vou pulê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. DJ Trico Digital. Os primos do mês, a parceria que deu certo. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Foi na pegada do gordinho. Aí balança com o ramo, dá pra deixar a poeira passar, que o gordinho é de caretas igual, viu? É de campo santo do Ceará. Você podia ter caprichado menos um beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de ter aceito. Talvez a história da gente não tá bonita. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou? De aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Hoje eu vou sair com a minha galera. Fugi da rotina, pedi uma bebida. Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro e não a minha vida. Tô decidido a seguir em frente. O que passou serviu de aprendizado. Não é porque a gente não deu certo que vai dar tudo errado. Acreditar que eu vou te esquecer já é meio caminho andado. Eu sei que no final vou ficar bem com você, eu sei. Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além com você, eu sei. Se você pode ser feliz aí, eu posso ser feliz aqui também com você, eu sei. LS Tecnologia e Acessórios.